Seção 13 de Cartas da Inglaterra de Essa de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Briana. Cartas de Inglaterra de Essa de Queiroz, Os Ingleses no Egito, Parte 4. A fuga dos europeus, o grande sonho inglês, o casus belli, a véspera do bombardeamento. Esta matança de cristãos, para continuarmos a dar-lhe a sua alcunha diplomática, puxou bruscamente a atenção do mundo que lê jornais para o Egito, e por isso devem aí ter presentes e vivos. Sem que se torne necessário o rememorá-los, detalhe a detalhe, todos os episódios que numa semana se desencadearam uns sobre os outros, com uma barafunda de melodrama. A indignação excessiva e tumultuosa da Europa, excitada pelo clamor e pelos gritos da imprensa inglesa, o desordenado pânico que se apossou dos europeus residentes no Egito, e o fato, estranho mesmo nessa terra de clássicos êxodos, de uma colônia de mais de 100 mil almas abandonando de repente o solo, onde desde gerações se estabelecera, deixando ocupações, interesses, empregos, casa e fazenda, precipitando-se apavorada para os cais de embarque, apinhando-se em paquetes, em navios de carga, em barcaças, em qualquer coisa que pudesse flutuar na água e fugir da terra funesta, pagando a peso de ouro o direito de se agachar num buraco de porão. A maneira magistral como a Inglaterra, pelos oficiais de sua armada, organizou e policiou esta nova fuga dos hebreus. Enfim, a chegada a Alexandria de Khedive, que perdera toda a autoridade no Cairo, e colhia a oportunidade de vir abrigar os restos esfrangalhados de sua realeza sob os canhões do almirante Seymour. Arabi Pachá, que se tornara de fato ditador, correu também para Alexandria, e o seu primeiro passo foi estabelecer tribunais marciais para julgarem os massacradores do dia 11. Note-se que não se tratava, nem por sombras, de punir os europeus que tinham mandado 300 muçulmanos desta terra de misérias para o paraíso de Alá, mas somente os muçulmanos suspeitos de terem posto mãos violentas sobre cristãos. Ainda assim, os jornais ingleses bradaram logo que não se podia ter confiança na justiça, na imparcialidade dos magistrados egípcios, tão hostis ao estrangeiro como à populaça, e que tais julgamentos não passavam de uma farsa, onde os réus, que se mostravam um momento à Europa carregados de ferros postiços, eram depois, por trás dos bastidores, aclamados como bons patriotas. Arabi Pachá propôs então que esses tribunais se compusessem de juízes árabes, de oficiais ingleses. Isto indicava um desejo vivo, quase uma sofreguidão de justiça. E, com efeito, se o Partido Nacional agora, todo poderoso, se não mostrasse severo, corria o perigo de passar por cúmplice. E se suas reformas tinham já inspirado tanta antipatia à Europa, o que seria se a ele se pudessem plausivamente atribuir tais atentados? De resto, para um muçulmano ortodoxo e fino como Arabi, toda a violência contra o estrangeiro, contra o hóspede, constitui a mais negra violação da lei santa. Arabi era sincero, mas a Inglaterra não aceitou as suas propostas. A Inglaterra não aceitou. A Inglaterra estava armada a bordo dos seus couraçados. E, todavia, mais que nenhuma outra nação, ela sofrera com os tumultos de Alexandria. O seu cônsul, brutalmente espancado, achava-se à morte. Alguns dos oficiais da esquadra tinham recebido no uniforme, que é o orgulho da Grã-Bretanha, a lama e as pedradas da populaça egípcia. A maior parte dos europeus assassinados eram de nacionalidade inglesa. Contra a Inglaterra se pregara a guerra nas mesquitas, nos bazares e até sob a tenda beduína. Mas a Inglaterra, generosa e paternal, queria esquecer essas injúrias. Pudera. É que não lhe convinha reconhecer as atrocidades do dia 11 como um mero e casual episódio de fanatismo muçulmano, a que algumas grilhetas e algumas cordas de forca poriam definitivamente termo. Nem lhe convinha descer dos seus couraçados unicamente para ir a um tribunal ajudar a sentenciar 10 ou 12 facínoras. O que à Inglaterra convinha era atribuir a este conflito local a magnitude de uma anarquia nacional e oferecer ou impor o seu préstimo não para castigar os tumultos de um bairro, mas para pacificar todo um país em desordem. E assim ela rejubilava com a chegada desse dia tão apetecido, tão pacientemente esperado desde o começo do século, tão ansiosamente espiado desde a abertura do canal de Suez, em que teria, enfim, um pretexto para assentar na terra do Egito o seu pé de ferro, essa enorme pata anglo-saxônia, que uma vez pousada sob território alheio, seja um rochedo como Gibraltar, uma ponta de areia como Aden, uma ilha como Malta, ou todo um mundo como a Índia, nenhuma força humana pode jamais arredar ou mover. Já se não tratava de libertar o Khedive coacto, de defender as algibeiras dos portadores de empréstimo egípcio. O interesse mais alto, ligado com os destinos do império, levantava-se, dominava tudo. O Egito estava em anarquia. Logo, competia à Inglaterra, paladino da civilização, restabelecer lá a ordem, impedi-lo de recair no estado bárbaro. O Egito estava em anarquia. Logo, competia à Inglaterra, como grande potência oriental, defender esta parte preciosa da terra egípcia, o canal de Suez, e evitar que ele caísse nas mãos de árabe ou de outro ditador muçulmano, hostil aos benefícios da civilização. É o que pouco mais ou menos respondia à Inglaterra, e bem alto, para que o mundo ouvisse, quando o árabe Pachá lhe propôs uma aliança judicial para punir o crime muçulmano do dia 11. Não, dizia John Bull, não se trata do dia 11. Esqueçamos o dia 11. Esqueçamo-lo como se ele fosse apenas o dia 7. A questão é outra. O Egito está em anarquia. É necessário salvar a civilização. Estas nobres palavras significavam, despidas de seus atávios humanitários, que a Inglaterra, sob o pretexto de pacificar o Egito, desembarcaria em Alexandria, ocuparia por motivo de operações militares Port Said e Suez, as duas portas do canal, e depois nunca mais nesses pontos estratégicos do caminho da Índia, se arriaria a bandeira inglesa. E, feito isso, ficava realizado o grande sonho britânico, posse absoluta da Estrada das Índias. John Bull, fazendo sentinela a todas as portas sucessivas que conduzem ao seu Império do Oriente, à entrada do Mediterrâneo, Gibraltar e o seu rochedo inexpugnável. No Mediterrâneo, Malta e Chipre, duas ilhas, dois colossais depósitos de guerra, à entrada do canal Port Said, Ao fim do canal é a boca do Mar Vermelho. Suez, à beira do Golfo Pérsico. Aden, e daí por diante, as suas esquadras varrendo os mares. Diante dessa esplêndida oportunidade, se achou a Inglaterra, depois das carnificinas de Alexandria, e tendo logo declarado oficialmente o Egito em anarquia, sem perda de um momento, começou a armar-se. E no meio de tudo isto, a Europa. Oh, a Inglaterra convidava, com belos ademanes de desinteresse, a Europa a partilhar com ela a honra de pacificar o Egito, mas sabia bem que nenhuma das potências moveria um soldado. Nem mesmo a França, que tinha uma frota na Baía de Alexandria e colaborara nas manifestações platônicas. A França, governada por uma democracia burguesa que enriquece e tornada toda ela uma vasta casa de negócio, não quereria, por coisa alguma, perturbar aquela paz tépida e doce em que amadurece o milhão. Além disso, as potências já tinham ressalvado a sua dignidade, sentando-se em torno da mesa verde da conferência, à beira das águas luminosas de Bósforo, meditando com a cabeça entre os punhos a solução da questão egípcia. E enquanto ao resto estavam se observando, armadas até os dentes, desconfiadas, ciumentas, odiando-se, mas imobilizadas reciprocamente pela própria magnitude de seus armamentos. A França receia a Alemanha. A Turquia teme a Rússia. A Áustria está contida por ambas. A Itália necessita a benevolência de todas. E cada uma, por seu turno, treme do senhor de Bismarck, o hediondo papão, o Júpiter trovejante do Olimpo diplomático, que no seu retiro de Varzim, torturado por toda a sorte de males, passa parte do tempo sob a influência da morfina. De resto, que todas apeteciam os despojos do Egito, só o pode duvidar quem ignore os instintos de pilhagem, de gatunice, de pirataria, que alberga sempre a alma de um povo civilizado. Mas nenhuma das potências é, como a Inglaterra, uma ilha cercada de um mar agitado, onde se move a maior frota da terra, e apertadas no estreito continente, ombro contra ombro e espada contra espada, nenhuma delas ousaria dar um passo para o lado do Egito com receio que o vizinho lhe saltasse as guelas. Limitavam-se, por isso, cheias de rancor, a trocar frases de diplomacia, doçura, sentadas à mesa da conferência. Quando, diante de uma casa fechada, os que lhe apetecem as riquezas discutem de pena na mão a melhor maneira de lá entrar, a vantagem pertence toda àquele que, em lugar de uma pena, se muniu de um machado e atira de súbito a primeira machadada à porta. Foi o que fez a Inglaterra. Enquanto os outros faziam planos pro forma em cima de uma carteira, ela fez fogo sobre Alexandria. Somente não se pode atacar uma cidade inofensiva sem pretexto. E a Inglaterra foi, à falta de outro melhor, forçada a apresentar um tão mau que, como dizia a Associação dos Positivistas Ingleses no seu protesto contra a invasão do Egito, a sua puerilidade só consegue aumentar a sua imoralidade. Perante os armamentos da Inglaterra, Arabi Pachá, se não lhe compreendia as intenções espoliadoras, devia pelo menos concluir que era contra ele, contra o partido que ele dirigia e contra as ideias que ele encarnava, que a Inglaterra se estava preparando. E muito naturalmente, na expectativa de um ataque, organizou a sua defesa, artilhando os fortes de Alexandria e erguendo baterias novas pela costa. Foi contra isso que a Inglaterra protestou. e foi disto que fez um casus belli, declarando que, se as obras dos fortes não cessassem, ela destruiria os fortes. Sem estar em guerra com o Egito, ela considerava-se no direito de reunir diante de Alexandria uma frota ameaçadora, mas não admitia que as autoridades de Alexandria consertassem sequer as brechas das velhas fortificações de Mehmet Ali. E que explicações estupendas o Sr. Gladstone dava à Europa para justificar o casus belli. As baterias que a árabe ergue, dizia ele, os novos canhões que monta, põem em perigo os couraçados ingleses. E os couraçados não punham em perigo os fortes? Mas ao lado da esquadra inglesa estavam os navios de guerra franceses, alemães, italianos, gregos, austríacos, tão expostos às balas de árabe como os que hasteavam o pavilhão britânico, e esses não se julgavam em perigo. Que diria a Inglaterra se o comandante de algum dos couraçados franceses ou alemães, que por vezes vem ancorar nas águas de Portsmouth ou de Southampton, mandasse de repente proibir ao governador de uma dessas praças a continuação das obras de defesa que aí se vão incessantemente aperfeiçoando, sob o pretexto de que tais baterias poderiam fazer mal ao navio de seu comando? Com tal precedente, os almirantes ingleses, que honram frequentemente o humilde porto de Lisboa com a presença dos seus pavilhões, estariam autorizados a exigir a destruição da Torre de São Julião, do Bugio e de Belém. Dir-se-ia que não é de prever que o português pacato e bonacheirão faça fogo, muito menos sobre os couraçados ingleses. De acordo. Mas que ganharia Arabi Pachá em mandar de surpresa algumas balas à esquadra inglesa e, portanto, as outras que estavam no mesmo ancoradouro, se não atrair sobre si e o seu partido e o seu país a pavorosa vingança da Europa inteira, injuriada em todos os seus pavilhões? Arabi fez uma coisa fina. Cedeu, prometendo interromper os trabalhos de defesa. E a Inglaterra ficou desapontada. Esta submissão de Arabi desmanchava o seu engenhoso plano. Alguns jornais mais cínicos e impacientes chegavam a aconselhar que se não respeitasse a palavra de um vil muçulmano e que se fosse bombardeando. O trabalho então da frota foi vigiar incessantemente as fortificações na esperança de descobrir algum sapator de enxada ao ombro que desmentisse a promessa de Arabi. De noite, os couraçados projetavam sobre a costa longos e vivos raios de luz elétrica, movendo-os lentamente ao longo das baterias, pesquisando ansiosamente os menores recantos, procurando o mais leve vestígio de trabalho, fosse ele um cesto de pedras esquecidos, e assim foi que uma noite venturosa para o governo do Sr. Gladstone, a esquadra descobriu dois soldados limpando um velho canhão. Que alívio para a Inglaterra! Imediatamente, o almirante Seymour mandou este ultimátum a Touba Pachá, governador da cidade. Dentro em 24 horas, os fortes deveriam ser entregues às tropas inglesas, ou toda a linha de couraçados abriria fogo sobre Alexandria. A isto realmente só se pode responder a grande palavra de Cambronne em Waterloo. Lamento que Arabi a não dissesse. Era a segunda vez na história que John Bull a receberia em plena face. A véspera do bombardeamento foi dramática. O almirante Seymour fez sair da baía todos os navios mercantes e depois, com a usual etiqueta, convidou os navios de guerra de outras nações a fazerem-se ao largo, levando para fora da linha de fogo a neutralidade das suas bandeiras. Esta longa procissão de couraçados de toda a Europa, deixando lentamente as águas de Alexandria para que a Inglaterra pudesse livremente cometer o seu atentado, é descrita pelos correspondentes ingleses como cheia de solenidades de cerimonial. As salvas sucediam-se uns aos outros, cortejavam-se os pavilhões dos almirantes. Os últimos a sair foram os navios franceses, os aliados na manifestação, que honra lhes seja, não quiseram ser aliados no crime. E a tricolor afastou-se também, saudada pelo almirante Seymour, entre os hurrays de despedida da marinhagem e o estridor da Marselhesa. A tarde estava bela. Tudo era luz na baía. Os minaretes de Alexandria branquejavam no azul. Magnífico espetáculo, sem dúvida. Somente que pensariam dele os milhares de pobres árabes, de mulheres e de crianças que o contemplavam das alturas da cidade e sobre os quais ia cair no dia seguinte bala, metralha e bomba? Por fim, a noite desceu e estrelou-se. À beira da água calma, luziam as luzes de Alexandria. Tudo ficou em silêncio na baía. Estavam a sós, frente a frente, sobre a paz dos céus, uma grande esquadra inglesa e a cidade inofensiva que ela, na madrugada seguinte, para satisfazer a sofreguidão mercantil de um povo de lojistas, ia friamente arrasar. Fim da sessão 13.